palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Hoje vamos apresentar a primeira parte da palestra de Luiz Cláudio Souza, realizada no dia 27 de novembro de 2011, no Centro Espírita Joaquim Murtinho, que fica na rua Caubi, 107, Irajá. O tema, emoções básicas e virtudes. Com vocês, a primeira parte da palestra de Luiz Cláudio Souza. O que a gente vai conversar hoje é sobre virtude. Para a gente entender um pouquinho o que é essa questão tão complicada que a gente veio fazer aqui na Terra, que é aprender a ser um pouco mais virtuosos. Mas principalmente aceitar as nossas desvirtudes. Começar a não entender que nós somos santos, entender que nós não estamos prontos, que a gente simplesmente tem formação. Mas entender isso dentro da doutrina espírita. Porque a gente precisa ter muita humildade perante o Espiritismo. O Espiritismo não é tão simples quanto a gente possa imaginar. A gente tem uma mania terrível, eu não sei aqui no Rio, pelo menos lá em Minas e em Brasília, que, onde eu morava, antes de mudar para Minas, o que a gente faz cedo? Abre o Evangelho. Aí você abre o Evangelho e sai assim, inimigos desencarnados, o que você pensa? Hoje eu estou obsediado. Desprendimento dos bens terrestres, o que você vai pensar? Caramba, hoje eu vou ter que pagar a conta. Fora aqueles que abrem o Evangelho e falam assim, não, está viciado. Fecha e abre de novo. E quando começa a abrir na mesma coisa, fala assim, eu preciso trocar esse livro. Não está mais funcionando. E o interessante é que, no final das contas, a gente está cansado de ler o Evangelho. Todo mundo está cansado de ler, sabe daquilo, e não consegue entender por que continua lendo, e não conseguiu entender. Mas a gente tem que preocupar com isso não, porque tem 2000 anos que a gente tem ouvido falar de uma coisa chamada amor. E até hoje a gente não entendeu o que é isso. Se fosse tão simples assim, ninguém tinha que ter vindo aqui na Terra para falar para a gente, meus filhos, amem. Ninguém acorda e fala assim, hoje eu acordei para infernizar a vida dos outros. Você acorda para quê? Para fazer os outros felizes e fazer você feliz, para resolver problema. Então não é estranho que alguém tenha que vir para você e falar assim, ame, se é tudo que você quer na vida? A gente é muito incoerente, a gente tem problemas sérios conosco mesmo. Então hoje nós vamos falar sobre alguns desses problemas. Emoções básicas e virtudes. Primeiro nós vamos apresentar nossas premissas. O que são as premissas? São aqueles pressupostos, ou seja, são aqueles pensamentos, aquelas ideias, a partir das quais nós vamos começar a construir o nosso racional, o nosso raciocínio, para chegar a uma conclusão daqui a pouco. Tá? Lá na questão 893 do Livro dos Espíritos, tem uma frase interessantíssima. Kardec era um cara insistente. Agora você imagina Allan Kardec, 50 anos de idade, tinha tido vários negócios, esses negócios não tinham dado ainda certo na vida dele, um professor, um intelectual, mas economicamente a coisa não tinha fluído, casado com uma senhora mais velha, né, a Gabi, a doce Gabi, uma intelectual também. Então Kardec está mais ou menos com 50 anos de idade quando ele é apresentado para o fenômeno das mesas girantes. O que às vezes a gente não consegue compreender na trajetória de Kardec é que ele vem construindo a vida dele com uma série de experiências que até então ele não tinha se encontrado na vida. Ele consegue se encontrar na vida no momento que ele vai até a sessão das mesas girantes e começa a compreender o que ele veio fazer na vida, na Terra. Nós vamos ver daqui a pouco, isso acontece com muitos de nós. A gente passa muito tempo na vida sem entender o que eu vim fazer aqui. Com ele aconteceu aos 50 anos de idade. Em 15 anos ele codifica a doutrina. E aí tem essa questão interessante, que ele pergunta qual que é a mais meritória das virtudes. E aí os espíritos respondem: olha, toda virtude tem seu mérito próprio, mas é que vem o primeiro conceito de virtude. É isso que a gente precisa começar a entender no espiritismo. Existem conceitos colocados soltos, e cabe a gente perceber onde que isso está lá dentro, e a partir daí começar a entender e estudar. O que será que essa pessoa quis falar para mim? O que será que está escrito ali dentro, e como é que eu vou traduzir isso para o meu dia a dia? Porque senão isso fica uma coisa muito abstrata, muito elevada, e evangelho se torna uma coisa inaplicável. Como é que eu posso lidar, por exemplo, com a minha raiva, se eu sinto raiva, e o evangelho vem e fala assim: tem paciência. Como é que eu consigo transformar essas emoções exatamente em outra situação? E aí aqui nessa questão, os espíritos definem o processo de virtude. Eles dizem o seguinte: olha, a virtude, sempre que há uma resistência voluntária contra um mau pendor, contra um arrastamento, contra uma tendência de comportamento que você tem, a virtude começa na resistência voluntária, na vontade que você tem, no exercício de uma faculdade que se chama vontade, contra si mesmo, não é contra o outro, contra si mesmo, contra um padrão de comportamento que naturalmente você faria, contra um hábito adquirido, contra um complexo psicológico condicionado, segundo André Luiz, contra atavismo, como diz Joana de Ângeles. A virtude começa na resistência que você faz contra si mesmo em relação ao mau pendor, a uma tendência comportamental que você tem. O que é importante a gente entender disso aqui? Nenhum de nós está pronto. Nenhum de nós já está aperfeiçoado. O que nos compete enquanto espírita é aprender o exercício dessa resistência, o exercício da vontade. Quando você pega Pensamento e Vida, um livrinho do Emmanuel, pequenininho assim, ele tem um capítulo que ele começa a descrever o que é a mente, os departamentos da mente. E ele diz o seguinte: o departamento mais avançado da mente é a vontade, que é nela que você se define. E o que nós precisamos entender? Essa vontade, em termos de virtude, é vontade contra si mesmo. É energia que você usa para controlar a si mesmo. E o que é interessante é que essa frase que foi escrita lá no Livro dos Espíritos, ela se repete no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço ou pela resistência, depende da tradução que a gente pegar, que ele faz exatamente em tomar as suas más inclinações. Vocês já tinham parado para prestar atenção nisso? Que o que foi escrito lá atrás no Livro dos Espíritos se repete no Evangelho? Está vendo como é sistemático? Como a gente tem que começar a entender o Espiritismo de uma maneira sistemática? E se você for lá, de novo, no Livro dos Espíritos, na questão 1009, lá nos comentários sobre as penas, sobre o que acontece com a gente no pós-morte, tem uma outra frase solta, que aparentemente você pensa assim: não, isso não tem nada a ver. Mas isso tem tudo a ver dentro da sistemática espírita, que é uma resposta que diz o seguinte: quem é com efeito culpado? Esse texto de Paulo Apóstolo. Quem que é o culpado? O que é culpa? Perante as leis divinas, perante uma ordem natural que controla tudo, como é que eu posso dizer que uma pessoa é responsável, ou como é que ela desvia desse padrão natural das coisas? E a resposta é a seguinte: é aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizado pelo arquétipo humano. Olha essa palavra, arquétipo. Arquétipo é a ideia perfeita, é a ideia mais pura que nós temos. Joana de Ângeles introduz no Espiritismo, a partir da década de 90, uma leitura desse problema da virtude a partir da psicologia junguiana, psicologia transpessoal. Jung é que usa a palavra arquétipo. Ele traz ela do grego. Olha onde é que está isso. Do arquétipo divino, humano, pelo homem Deus, Jesus Cristo. E o que é a consequência? O que é esse castigo? O castigo não é nada mais do que aquilo que você fez de você mesmo. É a consequência do desvio. É você ter tomado a rota errada. Mas vamos entender uma coisa. Aqui, nessa resposta, fala assim: um desvio, um falso movimento da alma, um movimento que te leva a uma situação divergente do que é verdadeiro, do que é essencial, que bate exatamente com a má inclinação. O seu desvio da alma é a sua má tendência. E esse desvio da alma, essa inclinação negativa que a gente tem, Jesus ensinou a gente a combater isso através da prece. Porque quando a gente faz o Pai Nosso, como é que a gente termina ele? Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal. Se você parar para prestar atenção numa sequência hierárquica, Senhor, me protege do mal que eu posso fazer através de mim mesmo, que é a minha tentação. E depois, Senhor, me protege do mal que as pessoas podem fazer para comigo. O que é obsessão? A obsessão é a influência de um espírito sobre mim de maneira negativa. Ou é influência minha ou de outra pessoa sobre mim, encarnado para encarnado. Ou também de encarnado para desencarnado. Isso é obsessão? Não. Não é esse o conceito de obsessão. E essa é a relação obsessiva. A obsessão em si está no meu padrão mental. É como eu penso. É onde eu estou fixado. Por isso que a desobsessão começa como? Afastando o obsessor? Não. Fazendo com que a ideia fixa, aquilo que você está preso, tanto em você ou nele que está te obsediando, possa ser modificada. A inclinação, o padrão comportamental. Aquilo que você começa a fazer, dispara a fazer e continua fazendo e não percebe que está fazendo. E que para você é cheio de justificativas. Ou você acha que um obsessor não tem razão no que ele está fazendo? Tem, ele tem razão, sim. Na cabeça dele, ele está muito convicto. Para ele, ele tem um senso de justiça que faz com que aquela atitude dele de agressividade, de antipatia, ela tenha as suas causas. E quando ele se manifesta, o que ele está pedindo para a gente é justiça. Então, nós precisamos entender que esse mal, ele não é tão gratuito. Ele é justificável, pelo menos na cabeça de quem está praticando. É essa inclinação dele a esse comportamento que a gente tem que ir lá e resgatar, mostrar o outro lado. Para ele, a agressividade é a tentação dele. Para mim, os meus padrões mentais que permitem eu me sentir agredido é a minha tentação, é o meu padrão. É sobre isso que nós vamos começar a conversar agora. Identificar quais são os meus pendores. E principalmente, entender que todo mal pendor, ele tem um porquê de estar dentro de mim. Senão eu não fazia isso. Ele sempre assegura uma vantagem. Eu sempre tenho uma razão para me comportar dessa maneira ou daquela maneira. Não é aleatório. Eu não surtei isso aí fazendo as coisas, não. Há um motivo para determinados comportamentos. E uma outra coisa que é muito importante a gente entender. No Espiritismo, está lá no Livro dos Médiuns. Antes da gente enfrentar a questão espiritual propriamente dita, fenomenologia, é preciso que a gente aprenda que nós somos espíritos. É preciso aprender cultura espiritual. É preciso compreender que nós somos uma alma. E isso é muito importante porque a gente não faz proselitismo. As pessoas que chegam na casa espírita, obviamente que elas vão se deparar com uma doutrina organizada, com uma religião bem formatada, mas independente da religião que ela tenha, o que nós vamos procurar fazer com qualquer pessoa é levar a ela a consciência das condições espirituais que lhe são inerentes. E aí, seguindo sobre a questão das nossas tendências, lá no Livro dos Médiuns também tem uma questão interessante, e olha como que a coisa vai circulando. Agora nós vamos lá parar no Livro dos Médiuns. Kardec faz uma pergunta assim: olha, mas tem gente que é tão boa, tem pessoas de bem, pessoas tranquilas, pessoas que você olha lá na casa espírita, você fala assim, meu Deus do céu, mas isso aí é um poço de sabedoria e de bondade. E vive tomando pancada na vida. E vive tendo problemas espirituais. Espirituais no sentido com os desencarnados, espirituais no sentido com os encarnados que ele convive. E aí os espíritos dão uma resposta interessante. Olha, calma lá, o Kardec. Por um acaso você conhece que vai no fundo da alma de cada pessoa? Você fala que ele é tão bonzinho assim? E para piorar, às vezes a pessoa é boa mesmo. Ela não é uma pessoa viciosa, mas ela é leviana e fútil. Vocês lembram disso aqui no Livro dos Médiuns? Ela é leviana e fútil. Ah, mas o que é leviandade e futilidade? Ah, tá, agora vocês vão estudar sozinhos. Que cada um tem que achar a medida da sua leviandade e da sua futilidade. Leviano é aquele que não sabe muito bem o valor correto das coisas. E o fútil é aquele que pega as coisas que não deveriam ter importância demais para a sua existência e leva isso como se fosse uma coisa muito séria. Então o leviano não tem um juízo correto. E o fútil fica pegado no que não deveria ter valor nenhum para ele. O Jung, nesse texto dele aqui, A Natureza da Psique, eu acho legal uma frase que ele tem aqui embaixo, que ele fala assim: as pessoas de temperamento problemático muitas vezes são neuróticas, mas seria grave equívoco confundir a existência de problemas com neurose, pois a diferença fundamental é que o neurótico é doente porque não tem consciência dos seus problemas, ao passo que o indivíduo problemático sofre com seus próprios problemas conscientes, sem ser doente. A gente estava acabando de falar ali atrás sobre maus pendores. A gente não estava falando logo ali que Jesus falou para a gente: não nos deixeis cair em tentação? E o que a gente faz de mal pendor, de tentação, de comportamento equivocado, não tem uma justificativa? O que o Jung está falando para a gente? Olha, neurótico é todo mundo que tem um comportamento problemático e justifica esse comportamento. Ele nem tem consciência que está fazendo isso. Acha que está fazendo e está fazendo de maneira certa. Neurótico é o leviano e o fútil. E problemático? Problemático é aquele que descobriu que é neurótico. Problemático é aquele que fala assim: realmente eu não estou bem, eu não estou legal. E eu sei que tem muita gente que vai gravar isso aqui e vai chegar em casa e falar assim: eu sabia que você era neurótico. Eu sabia. Porque tem gente que usa palestra espírita só para bater nos outros. Estou vendo vocês anotando aí, vão chegar em casa e vão falar assim: eu li lá no centro, foi o rapaz de Uberaba e falou assim, era para você a palestra, você não foi. Você continua tão neurótico quanto o outro. Então, gente, hoje, se Deus quiser, nós vamos sair de uma condição de neuróticos para problemáticos. Nós vamos tomar consciência dos nossos problemas, pelo menos de alguma parte deles. Ah, meu Deus do céu, então eu vou sair daqui doente? Vai sair daqui doente. Se chegou doente, vai ser doente. Mas, pelo menos, vai ser mais barato aqui do que num psicólogo. Me desculpe se tem psicólogo aqui. Mas vamos tentar fazer a coisa sair mais econômica um pouquinho. Você pode gastar seus 100, 200 reais em uma hora, 40 minutos de terapia. Ou você pode vir na casa espírita e ficar ouvindo evangelho, evangelho, evangelho, até se convencer de alguma coisa. Gravar o que é o neurótico. Entender o que é o neurótico problemático. Então vamos ter humildade e falar assim: ou eu sou neurótico, ou eu sou problemático. E tem gente que pensa assim, em trabalho mediúnico: eu estava aqui hoje e vi o Dr. Bezerra. Gente, vamos entender uma coisa. Dr. Bezerra é um espírito de altíssima hierarquia. Ele cuida de milhões e milhões de pessoas. Se ele tiver que vir aqui para ficar do meu lado, eu estou muito mal. Porque entre milhões de pessoas, ele tem que vir aqui para me acudir. Eu estou muito ruim mesmo. Agora, se minha avó Joana, se meu avô João, se meu tio Pedro, que acabou de desencarnar, estiver aqui, está tudo bem. Se espírito evoluído demais estiver do meu lado, é porque eu estou muito mal. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Fora aqueles que usam nomes que a gente respeita, como se fosse marca, grife mediúnica. Ele fecha o olho, o Bezerra está falando isso para mim. Dr. Bezerra tem um call center. Porque para atender esse tanto de médico que incorpora ele ao mesmo tempo no Brasil inteiro, ele tem que ter um call center. Então nós temos que ter mais humildade um pouquinho. Mas por que não, meu avô? Quem que eu tenho mais afinidade rápida? É com quem eu convivi. É ele que está aqui do meu lado. É o meu amigo de infância. E se já estiver do meu lado, está bom demais. Para que eu vou querer ficar dando saltos qualitativos, quânticos? Eu me lembro, gente, de estar lá na Comunhão Espírita em Brasília e chegar uma moça para mim e falar assim, depois da palestra, né? Você conhece o seu mentor? Eu falei, não. Não fui apresentado para o meu mentor, não. Aliás, a palavra mentor é uma coisa meio complicada. Mentor, vou contar a história para vocês. Vocês lembram de Troia? A guerra de Troia? Aquele bando de doido, daqueles gregos lá, foram lá para Troia para brigar com a tal de Helena, que andou se engraçando pelo príncipe Paris. Eles foram para lá e Ulisses, que era um dos guerreiros, né, rei de Ítaca, né, o líder de Ítaca, foi também na balada. Porque o grego, para ele guerrear, era balada de fim de semana. Então ele ia para lá. É briga, vamos brigar. Troia durou mais ou menos 20 anos. Quando ele vai, e o grego é trágico. Ele gosta de coisas assim, carregadas, né? Então ele vai para a batalha de Troia e deixa Penélope, sua esposa, com um filho pequeno, Telêmaco. Aí ele vira para um amigo dele e fala assim, esse amigo dele chama Mentor. E vira para ele e fala assim: Mentor, ó, eu sou sarado, eu sou bonitão e eu sou bom de briga. Você é franzino, Então você vai fazer o seguinte, você vai cuidar do Telêmaco. Eu vou para a luta, vou voltar herói, e você vai cuidar do Telêmaco. Mentor é aquele que vai ajudar Telêmaco a atravessar da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta. Mas sabe o que é o interessante? Toda vez que o Telêmaco se mete em confusão, o que o mentor faz? Deixa ele apanhar. Ah, então eu tenho um mentor. Então você tem alguém que fica do seu lado falando assim, vai mais, estou te avisando. Vocês lembram o Chico com o Emmanuel? Toda vez que o Chico tentava fazer alguma coisa, o Emmanuel chegava e falava assim, bom, estou te avisando. Mas o Emmanuel nunca chegava lá e resolvia o problema para o Chico. Então o mentor ele não chega para te substituir. Ele só te orienta sobre como se conduzir. Aí a moça chega e fala assim, você conhece seu mentor? Eu falo assim, não, não conheço não. Aí ela vira e fala assim, não, mas eu conheço o meu mentor. Eu falei, mas que bom para você. O meu mentor me desdobra e me leva para o plano espiritual. E essa noite eu vi um palácio dourado, enorme, parecia assim uma coisa fantástica, inimaginável, indescritível. Eu fiquei olhando para ela. Eu já tinha falado que eu não tinha mentor. Ela, mas não é possível, você não tem mentor? Eu falei assim, não. E eu acho que se eu tivesse mentor, ele ia me levar para o umbral. Ele ia me levar para o umbral. Ela, mas por quê? Eu falei, porque eu trabalho em desobsessão. O meu local natural, onde eu me sinto confortável, é onde tem gente sofrendo. Se o meu mentor me levasse para um palácio, ele não servia para ser meu mentor. A moça virou para mim e falou assim, você está me ofendendo. Eu falei assim, me desculpa, mas o seu mentor vai para o shopping, o meu vai para a favela. Porque o lugar de espírita é lá onde está sofrendo. O lugar de espírita é onde tem gente precisando de ajuda. Tem que parar com essas bobagens elitistas, que eu tenho mentor fulano de tal, como se fosse grife de roupa. Mentor tá é lá onde tem gente sofrendo. Porque se ele vier para cá e abandonar alguém que está fazendo quimioterapia nesse exato momento, pelo amor de Deus, é ele que precisa de paz, não eu. É ele que precisa de evangelho, não eu. Então nós temos que começar a ter esses discernimentos para a gente, com a gente mesmo. Vamos direto à questão das emoções, que nós vamos começar a trabalhar isso. Tem uma linha da psicologia que se chama bioenergética, do Alexander Lowen. O Alexander Lowen, ele criou uma teoria que se chama couraça muscular. O que é couraça muscular? Toda emoção que nós temos, ela é orgânica. Toda emoção, ela é uma reação física. O meu corpo se emociona. Tudo aquilo que eu sinto nas minhas células, no meu sistema nervoso. Isso é importante a gente entender. E o Alexander Lowen, ele faz a seguinte pergunta, como é que determinados estados psicológicos tão intensos se manifestam nesse corpo físico? Que processo é esse que as pessoas enfermam, que as pessoas adoecem, a partir daquilo que ela carrega dentro de si em termos de pensamento e sentimento? Como é que ocorre o que se chama de conversão? Conversão é um estado psicológico que se descarrega num determinado sintoma do corpo. Ele queria saber o que é isso. Como é que essa questão ocorre? E aí ele nota o seguinte, que a gente vai carregando padrões emocionais e esses padrões emocionais, eles vão se congelando, se concretizando em determinados órgãos do nosso corpo físico. Esses órgãos, ele vai chamar de locais de menores resistências, locus menores resistere. São os nossos calcanhares de Aquiles. Vocês já fizeram massagem, não já? Todo mundo aqui já fez massagem. Quando a pessoa vai fazer massagem na gente, ela aperta aqui e fala assim, nossa, está duro, você está tenso. Esse está duro e esse está tenso tem nome. Está doendo aqui? Ah, não, esse aqui é meu chefe. Pode apertar bastante ele? É desobsessão. Aperta, meu chefe. Sai. Então, o Alexander Lowen, ele vai ensinar para a gente que os traumas que nós carregamos... E o que é um trauma? O trauma é uma experiência que a gente tem de vida que a gente não consegue ultrapassar. Os anos passam, a vida muda, você faz várias coisas, mas aquela situação ficou mal resolvida. E isso se somatiza. Isso fica gravado no corpo físico e, obviamente, fica gravado aonde? No perispírito, porque a memória está no perispírito. Então, a gente faz massagem e aperta aqui para ver se essa tensão se esvai, se a tensão é distribuída no corpo e ela pode ir embora. E isso também é uma forma de passe. Porque quando você estimula uma célula nossa, você está estimulando o quê? A célula correspondente perispiritual. Que caso alguém não saiba, o perispírito também tem as suas células. Ele é tecidual. Ah, então a gente não é uma nuvenzinha, não? Não. A gente não é uma gelatina ambulante, não? Não. Nós temos células. E aí, o que é interessante é que o Alexander Lowe se responde dizendo que o ego, ou seja, a ideia que eu tenho de mim mesmo, é, antes de tudo, uma manifestação do meu próprio corpo. Isso é óbvio, gente. O corpo que nós temos é a representação física do que eu sou mentalmente. O meu perispírito é o resultado do que eu fiz de mim mesmo durante toda a minha evolução. As doenças que eu carrego são resultado, doenças fora, aquelas doenças por infecção, por contágio de vírus. Porque é óbvio que se alguém chegar do seu lado e te tossir, você vai gripar. Aquele agente patogênico vai entrar em você e você vai gripar. Então não adianta falar assim, gripei é kármico. Não, é porque o outro tossiu mesmo, você estava na frente dele. Ele espirrou e você estava na frente dele. Mas tem situações que são kármicas, que elas representam exatamente aqueles pontos que você ainda não resolveu consigo mesmo, mas que a consciência começou a gritar, e a forma da sua consciência falar com você é através daquilo que vai mais chamar a sua atenção. Que é o quê? Você mesmo, seu corpo. É onde dói. Um parênteses aqui para a gente entender uma outra questão interessante sobre obsessão. Quando a coisa dói, isso é uma explicação importante para a gente entender o conceito de dor. Quando alguma coisa dói, quando a gente sofre, rapidamente a gente busca o quê? Ajuda. A dor é o quê? O sinal de alerta de que alguma coisa não está funcionando bem conosco. E aí o que você faz? Eu vou resolver. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da primeira parte da palestra de Luiz Cláudio Souza, realizada no Centro Espírita Joaquim Murtinho, em Irajá. Está no ar. Na Tribuna Espírita. Rádio Rio de Janeiro, a emissora que promove a educação integral do ser humano. Durante as 24 horas do dia, acompanhe uma programação qualificada que sintoniza você com a espiritualidade. Para o Rio e Grande Rio, sintonize no seu rádio 1400 AM. E para o Brasil e o mundo, acesse pela internet www.radioriodejaneiro.am.br. Ouça agora a Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Voltamos a apresentar a primeira parte da palestra de Luiz Cláudio Souza, realizada no dia 27 de novembro de 2011, no Centro Espírita Joaquim Murtinho, que fica na rua Caobi, 107, Irajá. O tema, Emoções Básicas e Virtudes. Com vocês, a sequência da primeira parte da palestra de Luiz Cláudio Souza. Por que que a gente faz caridade para os outros? Por que que eu vou num hospital visitar um doente? Por que que eu levo uma cesta básica numa casa onde as pessoas não têm nem o que comer? Porque elas precisam? Sim, porque elas precisam. Óbvio que elas precisam. Mas é porque eu vou me convencendo, através dessas experiências, que não importa o tamanho do problema, alguém vai aparecer e vai socorrer quando for a minha vez. Ah, mas você está fazendo isso por uma questão de troca? Não, não é por uma questão de troca. É porque eu estou querendo me convencer de que ninguém está desamparado. É porque eu olho aquela pessoa numa situação social, cultural, econômica, diferente da minha, e percebo que ela é feliz e sobrevive apesar de tudo. Ela está me ensinando muito. E eu não posso ficar encastelado. Como é que é a história do budismo? Siddhartha Gautama ficava encastelado. Até que um dia, de tanto insistir, o pai dele fala assim, tá bom, eu vou deixar você dar uma volta na cidade. Ele esconde todo mundo, para que ele vivesse num mundo de ilusão. Até que fazendo aquela passeata pela cidade, todo mundo rindo e sorrindo, e o mundo era a coisa mais bonita do mundo, ele percebe um velho, e aquilo choca. O que, que é isso? O que, que é aquela pessoa? O que, que aconteceu com ela? É o tempo. Você vai ter que enfrentar o tempo. Você vai ter que enfrentar a perda das suas energias físicas, o acúmulo das memórias. E aí ele começa a ter um insight e vai se tornar o Buda. Por que, que nós fazemos caridade? Para aprender a ser mais fortes. A gente não faz caridade porque a gente é bonzinho. Porque quem acha que faz caridade porque é bonzinho, continua não entendendo nada. Nós fazemos caridade por terapia. Ah, mas hoje me deu uma preguiça de ir lá no centro, hoje me deu uma preguiça de fazer sopa, hoje está chovendo, vai ficar em casa. Vai ficando. Porque você pode não sair porque está chovendo, mas a dificuldade sai na chuva e bate na porta de casa. E essa é a verdade. Nossas vidas são moldadas pelos nossos pensamentos e atos, e de forma ainda mais poderosa, pelas nossas fantasias e sonhos, e pelas complexas associações carregadas de sentimentos com as quais reagimos às pessoas e aos eventos que se nos deparam dia a dia. Estamos falando de uma maneira de responder à nossa vida comum com a nossa imaginação, em vez de com os nossos recursos pragmáticos ou lógicos. Estamos falando de um jeito de ser no mundo que está aberto a muitas dimensões de significado, a ressonâncias, a ecos, a conexões associativas ou sincrônicas, e não apenas as causais. Estamos falando de um mundo que é repleto de signos, símbolos, metáforas e imagens, repleto de significados. Esse é um texto da Christine Downing, Espíritos do Self, que é uma outra questão muito interessante para a gente poder começar a entender que a interpretação religiosa em si, ela é simbólica. Ela é cheia de simbolismos porque ela tem que partir da pura racionalidade e atingir aquilo que está lá dentro da gente. E o que está lá dentro da gente, o conteúdo é emocional. De novo, se eu virar para alguém que está irritado e falar assim, tem paciência, ele vai deixar de ficar irritado? Não. Eu que tenho conceito de paciência, virar para mim no meu momento de irritação e falar assim, fica calmo, eu vou conseguir ficar calmo simplesmente porque eu mandei ficar calmo? Não. A regra interna de movimentação tem outros significados, tem símbolos, tem outras estruturas. Nós precisamos aprender a alcançar essas estruturas. É isso que ela está falando aqui para a gente. A religiosidade ela tem que ser interpretada como essa vivência afetiva. A fé raciocinada ela se transforma de razão em fé no momento em que eu consigo saber que eu entendi um conceito e transformo isso para um estado emocional. Porque fé é uma situação sentimental, afetiva. Então eu estudo para compreender e permito que aquilo que eu compreendo, que eu já tenho de conceitos, se transforme em experiência emocional. E aqui, um conceito interessante que se chama teodiceia. Na verdade, esse livro aqui, O Mal no Pensamento Moderno, eu tive uma chefe que ela tinha transtorno bipolar. Então tinha dia que ela estava bem, tinha dia que ela estava mal. Mas estava muito mal mesmo. Vocês não têm noção de como é que ela ficava, coitada. E eu era, lá no Comunhão Espírita em Brasília, eu fazia parte da orientação fraterna, que é o atendimento fraterno, orientação espiritual, lá tem o nome de orientação espiritual. E ela sabia que eu era orientador. Então tinha dia que ela me chamava na sala dela e falava assim, eu preciso conversar com você como orientador. E eu falava assim, não faz isso não, porque eu recebo. Eu trabalho aqui. Se eu te atender aqui dentro, eu vou estar ganhando. Então, é mediunidade paga. Só está me complicando a existência desse jeito. E aí, num belo dia, no Natal, ela me deu esse livro, O Mal no Pensamento Moderno. E ela escreveu uma coisa muito interessante, ela falou assim, para que você consiga compreender a sua jornada espiritual. Eu achei bonito isso que ela fez. E é um livro que trata da evolução do conceito do mal, como que a gente vem evoluindo nas várias etapas da vida, compreendendo o que é a ideia do mal, que é uma outra questão importante. A gente fala tanto de mal, mal, mal, bem, bem, bem, e se virar e falar assim, o que é mal, o que é bem, dificilmente a gente vai dar uma resposta correta e profunda a respeito disso. E aí ela pega uma palavra que se chama teodiceia. Teodiceia é importante para a gente porque ela significa o seguinte, toda religião, e aí cabe o nosso respeito a toda e qualquer religião, ela é o esforço humano para responder ao sofrimento. A igreja evangélica é assim. A Igreja Católica é assim. O budismo é assim. O islamismo é assim. E nós também somos assim. Um esforço humano para poder responder ao desafio da vida, quando esse desafio da vida nos gere sofrimento e incerteza. Toda religião é digna. Toda religião é uma forma de Deus conversar conosco. E nós não podemos confundir as doutrinas religiosas com os religiosos. O religioso está em terapia. A religião paira acima da gente. Lembra na Capela Sistina, que tem lá no teto Deus com a mão esticada e o homem, eles nunca se encontram? Essa imagem, vocês lembram disso aí? Aquilo é religião. A gente se esforçando para tocar nesse Deus, para que tudo tenha significado. Do Abraham Maslow. O Maslow é um psicólogo que ele tem uma visão interessante. Até então, a psicologia vinha sendo desenvolvida olhando o homem pelo seu pior lado. E o Maslow chega e fala assim, oh, peraí, eu acredito profundamente que o homem é bom. Eu acredito profundamente que as pessoas são naturalmente positivas. Em algum momento, elas se perdem, mas elas podem se reencontrar. Aí o que é interessante do Maslow? É essa frase final aqui, que ele fala assim, o que é mal ou o que é anormal? Tudo quanto frustra ou nega ou bloqueia a natureza essencial do homem. Isso é o mal. Tudo aquilo que trava, que te desvia da sua natureza essencial. E o que é psicopatológico? Tudo quanto perturba ou frustra ou deforma a autorrealização. Toda vez, gente, que nós não nos autorrealizamos, que nós não cumprimos com o nosso destino existencial, a gente está arriscado a entrar por um quadro psicopatológico. Ah, e o que é se autorrealizar? Nós nos autorrealizamos de duas maneiras básicas. Vocação, que é o resultado daquelas habilidades que você foi desenvolvendo durante todas as suas reencarnações, durante toda a sua vida espiritual. E dever. Cumprir com seus deveres na Terra. Se você conseguir encontrar a medida certa dessas duas coisas, vai na fé. Vai na fé que no final das contas vai dar certo. Eu atendi um rapaz uma vez, que ele ia se formar em medicina. Era segunda-feira, ele ia se formar no sábado. Olha como é que a gente é complicado. E ele chegou transtornado, aos prantos, e falou assim, eu não quero ser médico. Fiz medicina porque minha família é de médicos, e aquilo era quase uma obrigação, eu não quero ser médico. Isso vai matar, eu não quero isso para mim. Então tá bom, filho, calma, calma. O que você quer ser, então? Professor de dança de salão. Aí você fica olhando para ele, fecha os olhos, fala assim, Jesus... É o problema entre a vocação e o dever. E olha como é que é a coisa interessante. Imagina uma pessoa chegar para você com um problema desse. Eu estou formando, não quero ser médico, quero ser professor de dança de salão. O que eu faço da vida? Aí a gente que é muito inspirado, né? Fala assim, eu tenho a solução para o seu problema. Qual seja médico de dia e professor de dança de salão à noite? Gente, é sério. Ele parou e olhou assim, não tinha pensado nisso. Eu falei, então vai com Deus, meu irmão. Que Jesus te abençoe. É o problema da vocação. Atendi uma moça. Ela ia toda semana, ela ia. Problema dela, namorado. Começou a história assim. Terminei com meu namorado. Estou sofrendo horrores. Não sei mais o que eu faço. Volta. Não, mas não dá certo, não sei o que. Então não volta. Segunda semana. Aparece ela de novo. Como é que você está? Estou melhorando. Falei, te falei que você ia melhorar. Mas vamos falar um problema. Vamos falar da sua vida? Ah, eu moro sozinha, tenho minhas coisinhas. Falei, já é controladora. Quando fala, tem minhas coisinhas, ela está falando assim, aqui ninguém entra. Para entrar aqui dentro tem que ter crachá VIP. Falei, já começou. E eu tenho minhas coisinhas? Falei assim, olha, na verdade o seu problema é uma super idealização. A pessoa para entrar na sua vida, ela tem que ter o perfil certo. O peso certo, a altura certa, o cabelo certo, tudo certo. Você vai ter que desapegar disso aí. Você é aquela pessoa que quando chega alguém para conversar com você, a primeira coisa que você olha é se a pessoa tem um sapato preto e está usando meia branca. Terceira semana. Chega lá chorando. Você não sabe o que, que me aconteceu. Eu falei, o que, que foi agora? Saí com minhas amigas. Encontrei um rapaz lindo, maravilhoso, aquela coisa. Eu falei assim, é porque eu estou fazendo trabalho de obsessão no centro e os espíritos estão me ajudando. Trouxeram esse homem para mim. Hoje ele não escapa. Hoje eu saio... Falei, olha que tanto tá bem. 3 semanas atrás eu já estava chorando por causa do outro. Agora já está empolgada com o outro. Mas você não sabe o que você fez comigo. Falei que, pronto, agora a culpa. Na hora que ele sentou na mesa e cruzou as pernas, o sapato era branco, o sapato era preto e a meia era branca. E eu olhava para a meia dele e lembrava de você e falava assim, não vai dar certo isso aqui. Eu fiquei pensando, né? Eu falei, gente do céu, mas a meia era tão importante assim? Mas e aí? Não, aí que eu não consegui mais conversar com o rapaz. Eu olhava para a meia. Eu continuo solteiro, falei, mas você esqueceu o outro, que já empolgou com esse? Pelo menos para alguma coisa serviu o trabalho. Se ela casou, eu não sei. Mas é aquela pessoa extremamente controladora, alta idealização. Mas vamos começar agora dentro do Espiritismo. Tá? O Nascimento da Responsabilidade. Vocês lembram aquele livro do André Luiz que chama Evolução em Dois Mundos? É um livro psicografado pelo Chico e pelo Valdo Vieira. Tem um capítulo interessante lá, ele vem explicando a nossa evolução, e lá pelas tantas, o André Luiz pega e diz que os engenheiros siderais desenvolveram no homem o atributo da fala. Desenvolver o nome significa que eles custaram muito a desenvolver todo o aparelho fonético do homem. Quando esse aparelho fonético ficou pronto, quando essa questão da fala, a possibilidade de falar, ela conseguiu ser acertada no corpo do humano, houve então a possibilidade desse indivíduo alcançar uma coisa que se chama pensamento contínuo. Para que a gente atingisse a condição de pensamento ininterrupto e contínuo, o elemento que a espiritualidade se utilizou foi a possibilidade da linguagem. Porque a linguagem ia permitir com que as nossas ideias, com que os nossos pensamentos fossem organizados dentro de uma simbologia, que é a letra, que é o som. Que a partir daí haveria tradição, ou seja, a passagem de conhecimento de uma geração para outra. Mas o que é o mais interessante disso aí? Até então, diz André Luiz, o homem vinha diretamente tutelado por esses engenheiros espirituais. No momento em que ele recebe o dom da linguagem, e a partir daí, presta bem atenção nisso, hein? Primeiro a linguagem, depois o pensamento contínuo. No momento em que acontece isso com ele, surge nele a dúvida. E o texto do André Luiz, ele é muito bonito. Olha como isso aconteceu há milhões de anos atrás, há milhares de anos atrás, na verdade, né? Não é tão milhões assim, não. Milhares de anos atrás. E olha como isso é atual. O que diz o André Luiz? Pela compreensão progressiva entre as criaturas, por intermédio da palavra que assegura o pronto intercâmbio, fundamenta-se no cérebro o pensamento contínuo e, por semelhante maravilha da alma, as ideias relâmpagos ou as ideias fragmentos da crisálida da consciência no reino animal se transformam em conceitos e inquirições, traduzindo desejos e ideias de alentada substância íntima. O sol, olha a nossa visão externa do mundo. Olha como a gente começa a ter consciência de onde nós estamos. O sol propicia-lhe a concepção de um criador, oculto no seio invisível da natureza. E a noite povoa-lhe a alma de visões nebulosas e pesadelos imaginários, dando-lhe a ideia do combate incessante em que a treva e a luz se digladiam. Abraça os filhinhos com enternecimento feroz, buscando a solidariedade possível dos semelhantes na selva que o desafia. Mentaliza a constituição da família e padece na defesa do lar. Os porquês, ali nascerem fragmentários no íntimo, insuflam-lhe aflição e temor. Nesse concerto de forças, a morte passou a impor-lhe angustiosas perquirições, e enterrando seus entes amados em sepulcros de pedra, o homem rude, a iniciar-se na evolução da natureza moral, perdido na desértica vastidão do Paleolítico, aprendeu a chorar, amando e perguntando para ajustar-se às leis divinas, a se lhe esculpirem na face mortal e invisível a própria consciência. Foi então que, em se reconhecendo ínfimo e frágil diante da vida, compreendeu que perante Deus, seu Criador e seu Pai, estava entregue a si mesmo. O princípio da responsabilidade havia nascido. Nós começamos a ter medo, nós começamos a ter dúvidas, nós começamos a admirar a potência das coisas, e nesse momento, nós fomos entregues a nós mesmos. Nascia aí a responsabilidade. Você faz de você, a partir de agora, aquilo que você deverá vir a ser. Há quantos milênios essas mesmas emoções nós estamos trabalhando com elas? Esse momento da entrega do homem a si mesmo, em que Deus outorga a nós o nosso próprio destino, tem uma representação simbólica muito interessante na Bíblia. Não é o verbo que era o princípio de tudo? É na fala, no verbo, que começa a jornada humana. A separação do homem com Deus não é no momento em que ele come da árvore da sabedoria? É exatamente aí, onde a gente se aparta. A partir de agora você não está no paraíso, onde tudo te era dado de maneira graciosa. A partir de agora você constrói o seu mundo. Isso é a simbologia que a gente tem da ruptura com o paraíso. Onde que está então a Gênese, naquela linguagem bíblica, no Espiritismo? Está ali, ó. O momento em que a gente toma conta de nós mesmos. E aí é que começa a questão interessante. André Luiz não falou que a gente ganhou a linguagem, e da linguagem pensamento contínuo? No comecinho de tudo, existia uma língua comum que se chamava língua indo-europeia. Essa língua indo-europeia, ela vai dar origem depois às línguas que nós conhecemos. Latim, as línguas germânicas, as línguas saxônicas, as línguas nórdicas. E aí o que, que acontece? O homem passa, então, a perceber a natureza e expressar essa natureza para o seu semelhante. É onde a gente começa a codificar o mundo para depois chegar no nosso papel dentro do mundo. Olha que coisa legal que, que funciona. A língua indo-europeia, ela tinha uma palavrinha que se chamava eis. A gente usava eis para tudo aquilo que era forte, veloz, dinâmico. Tudo aquilo que olhava era o vento, era o cavalo, era o animal forte, era o raio que caía e fazia as coisas pegarem fogo. Tudo aquilo que era potência, tudo aquilo que era energia, eu vou chamar de eis. Então vamos entender que nós estamos trabalhando na percepção simbólica. Eu não estou descrevendo o fogo ou o cavalo. O que eu estou descrevendo é o quê? A energia embutida naquilo ali. Como isso me impressiona. E eu começo a perceber que isso também faz parte de mim. Porque eu sou nômade. Eu atravesso regiões longuíssimas. Eu tenho essa capacidade de andar, de lutar também. Essa energia é que eu vou chamar de eis. Vai evoluir para as línguas que nós conhecemos. E no grego, ele vai me gerar a palavra hieros. Sabe o que significa hieros? Sagrado. É de onde vai sair hierático, hierarquia, hieróglifo. Sagrado, entrar no sagrado, é entrar exatamente no campo dessas forças naturais que me constituem e constituem a tudo. O sagrado é a relação de harmonia pré-existente a mim e à própria natureza. É aquilo que nos molda. Eis vai gerar em grego também uma outra palavra interessante. Ois, tros. Sabe o que significa ois, tros? Transe profético. Transe mediúnico. Está vendo como a coisa se liga uma com a outra? O sagrado, que é aquilo que está além de mim, é acessível pelo transe mediúnico. Essa energia não está distante, ela é acessível. Esse conceito de velocidade, de força, de potência, dentro do Espiritismo, está sintetizado em qual lei? Lei da evolução. O que é evoluir? É avançar de um estado para outro, e para outro, e para outro, até que você faça o quê? O aperfeiçoamento de todas essas forças em você. Até que você se torne imagem e semelhança de Deus. Onde que está essa imagem e semelhança de Deus? No oistros. Em latim, esse eis vai me dar a palavra ira, que não significa o que nós temos hoje como raiva. Ira significa exatamente ir, avançar, continuar, persistir. Vai, avança, não para, segue. Que vai dar para a gente o verbo ir. Quando você entra num ambiente sagrado, lá dentro de você, nos seus arquétipos, naquilo que você tem lá dentro, mais profundo, o que você está trabalhando é isso aqui. Vocês estão sentados aí nesse momento, e eu aqui falando feito um papagaio, fazendo exatamente isso aqui. Intimamente, nós estamos tentando acessar esses conteúdos. Agora, olha que coisa legal. Essa mesma língua indo-europeia, ela era uma língua onomatopaica. O que significa isso? A gente ouvia o som da natureza e as primeiras palavras eram imitação do som. Aí nós criamos uma outra coisa, uma outra palavrinha na indo-europeia, que é TR. TR vai gerar para mim trilhar, vai gerar para mim tristeza e vai gerar para mim tribulação, tribulare. Porque começava a minha percepção dos sentimentos negativos, da experiência emocional negativa em relação ao mundo. Mas mesmo assim, existe um conhecimento interessante, porque olha só, o mesmo princípio fonético que me permite criar a palavra tristeza como algo ruim, gera comigo a palavra trilhar, passa pela tristeza. E gera a palavra tribulare, a tribulação que a gente tanto ouve. E sabe o que é tribulare? Era o ato que você tinha de pegar o grão de centeio, colocar no chão, pisar nele para esmagar e depois separar o joio do trigo. Lembra da expressão do Cristo? Separar o joio do trigo? Olha aí onde que está. Onde que está em mim? Na minha tristeza. Está na minha tristeza. Olha outra coisa legal. Não tinham emoções positivas? Eu percebia as negativas. Agora havia as positivas. Mas olha o que é mais interessante ainda, que casa com Maslow. Ao mesmo tempo que eu percebo as coisas negativas na minha vida, eu mesmo me respondo que eu sou capaz de superar qualquer coisa. Que a tristeza eu trilho através dela. Eu passo por ela, ela não é determinante. Olha só, a tristeza não é paralisante, ela não é determinante. Porém, eu crio uma outra palavrinha. Am, ou se não, ma. Sabe o que é am? É o ato, o som da criança amamentando. Por quê? Porque quando faço am, a minha língua bate no céu da boca e faz o mesmo gesto, o mesmo movimento de quem está sugando um seio. Por exemplo, na língua germânica, a palavra, essa relação, esse ato de amamentação, ele começa com um movimento de língua que bate no céu da boca e faz a letra L, lieb. Em inglês, love. Está vendo como a língua bate lá em cima da boca e você está deglutindo, você está se alimentando? Essa relação básica entre o filho e a mãe que amamenta, a mãe que te acolhe, que te protege de tudo, que te dá forças, e a relação que nunca vai se acabar, que aconteça o que acontecer, ela nunca vai deixar de existir, nós demos o nome de mater, que vai gerar para a gente a palavra amor. Amor é o que fica. Amor é o que fica. O amor representa a relação inquebrantável, aquela que eu jamais vou conseguir retirar de mim. Pai a gente deixa para lá. Mas mãe a gente não esquece. Oh, meu pai é muito bom, tá, gente? Então não tem problema com meu pai, não. Mas é pela relação de proximidade, é pela relação de união. Apresentamos a primeira parte da palestra de Luiz Cláudio Souza, realizada no dia 27 de novembro de 2011, no Centro Espírita Joaquim Murtinho, que fica na Rua Calbi, 107, Irajá. O tema, emoções básicas e virtudes. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Na Tribuna Espírita.